Parlez quand elle a paré mes chers. Elle a dit qu'elle un beat, so paré mes chers. Fallait compter, il fait un beat. 150 BPM pra elle a mes chers. Mesh 150 BPM sopra la mèche. Arabuda, amagrela. Posição. Tabola. 150 sopra la mèche. Essa rabuda tá bem teimosa, não quer parar, só quer me mexer. E a magrela tá bem parada, mesmo de pé, rabo tá tremendo. Renata Penha, isso é pra você. 150 BPM, gaiola mexer. Isso é da Angola, é pra favela. Chama essas garotas todas com a malta mexer. Mesh 150 BPM sopra la mexer.